O Ministério Público de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Brasilândia de Minas, no noroeste do estado, firmaram um termo de ajustamento de conduta para implantar medidas de vigilância e controle de leishmaniose visceral. O acordo estabelece diversas ações a serem cumpridas pelo município, com o objetivo de controlar e reduzir a manifestação da doença na cidade. A promotora de justiça Fabiana Pereira explica o que motivou a assinatura do termo. Tem um procedimento aqui que tramita na promotoria de João Pinheiro desde o ano de 2013, que foi o ano que nós tivemos um óbito aqui no município de Brasilândia em razão da leishmaniose visceral. E aí que ensejou a instauração do procedimento e desde então vem sendo feitas tratativas com o município no intuito realmente de implantar uma política, um programa de vigilância e de controle. E aí, com o fim dado o procedimento, que foi lavrado esse TAC. E aí, nós não tivemos resistência por parte do município, especial por parte do atual gestor, e na implementação desse programa, a assinatura do TAC foi toda acompanhada pela médica veterinária do município, que está à frente dos casos que são identificados no município de Brasilândia. Então, assim, o objetivo acho que vai ser cumprido. Segundo a promotora, entre os anos de 2013 e 2018, foram notificados 22 casos de leishmaniose visceral em Brasilândia de Minas, sendo 8 deles confirmados. Ainda conforme a promotora, o acordo é importante, pois ele procura reverter a atual situação do município, que não possui condições adequadas para lidar com a doença. O município não tem um local adequado, o equipamento adequado, até no que se refere à eutanásia dos animais que são considerados como reagentes, foram reagentes da leishmaniose. Então, realmente era feito de forma precária, mas estava sendo feito. E o município hoje ele é classificado como de intensidade moderada para transmissão. Então, assim, é algo que nos preocupa, que preocupa o Ministério Público, mas não é considerado como de intensidade ou caso realmente de caótico. A transmissão ela não é mínima, mas ela realmente está, digamos, controlada. É o intuito sempre seria a erradicação da doença. Mas a gente sabe que é muito difícil isso por conta dos animais já contaminados. Então, é difícil de controle por conta do vetor que está na cidade, dos animais que já existem. E também em razão da população canina errante, que é as que ficam nas ruas, que acaba tendo um controle um pouco mais difícil. Mas, pelo menos, controlar a doença e evitar a transmissão para os seres humanos. O termo determina que, em 2 meses, o município classifique a doença e, em 6 meses, implante o Programa de Vigilância e Controle de Leishmaniose Visceral. Além disso, os cães deverão ser identificados como soropositivos ou não, e os tutores devem ter acesso às políticas de prevenção da doença e direito de apresentar contraprova por meio de exames laboratoriais. O município deverá ainda providenciar local adequado para a realização de eutanásia em casos necessários. Se houver descumprimento de qualquer um dos termos ou prazos do acordo, o município fica sujeito ao pagamento de multa de R$ 300 por dia de atraso. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.